da seção 085? Autorizado. Grato, direto de Chino, subindo para o 085, Eco Zulu 90. Controle Salvador, Xanã 6300, começou mais, bom dia. 300 ou 6200? 6200. 200, a sua identificação, chegada à malha autorizada, desce até o 060. 060, chegada à malha, desce até o 060. Tipo 5595, na escuta. Chame o centro Recife, a frequência é 125 decimal 1, caso negativo 13395. Deu pau. Do 4207 ao 04, direita 2109. Direita 2109, 07. Do 180 graus, 089, decolagem autorizada por favor. Na 561 na Judete, portão 2. Portão 2, mano. Meia. Bruce Meio, para o sobrevoo. Seguinte, patrulha, reporta para o sobrevoo, informa o tráfego decolando da 10. Na irá interferir com a passagem, vai curvar a esquerda na saída de instrumento. Paulo Salvador, Azul 4307, livrou, mas tem suspeito. Bom dia, Azul 4307, táxi autorizado, via Alfa Juliette, portão 9, fica tentando follow me, através do gate 8. Via Alfa Juliette, portão 9, através do 8, para atento ao follow me, 07. Zulu ao 06120 decimal 8. 1208, obrigado. Controle Salvador, a barra BU esquerda da Zulu decolando curva à esquerda. Aí da Momo, vigilância. Certo. Salvador, tá 3191, por gentileza, a saída prevista para o galeão via Zulu 10. Dael Leda Motiva. Dael Leda Motiva, obrigado. 164, descida para 2000 pés, ajuste 1014. 2000 pés, ajuste 1014. Voo 1864. Ativo, tem um tráfego na sua posição 2 horas, 13 milhas, cruzando 5800 pés em ascensão até o 085. Voo 1864, descida então para 2000, descida o tráfego. Voo 1864. Ativo, está liberado da restrição na posição oitava. Liberei a restrição de tráfego, 1864. Salvador, o Hotel Julio Sierra, está na corredora Ceslazos, dirigente da solução rotatória. Mativo, para ingresso no circuito, a Torre Salvador, a frequência 18 decimal 95, Sierra. 1895, eu vou passar agora para 118, 1895. Mativo, chame a Torre, 18 decimal 95. Salvador, é o Papa Romeu, até o Juliette Sierra. Já, até o Juliette Sierra, continua a aproximação 17, reporta sobre Enmar. Sobre, confirma o ponto do processo, nós estamos aqui no Corredor Interlagos, a cerca de 1 minuto do portão rotatório. Primativo, prossiga na final no 7, aguarde a instrução. Para a final da nossa. As restrições da carta. Para cruzar o eixo da 28, reportar novamente e espera em Itapuã. Livre, curva direita, chamarei do farol. Patrulha. Ativo. Afirmativo. Número 6 agora. Xará 6200 para 600. Desça para 2000 pés, ajuste no 014, está liberado da restrição na posição ITAP. 2000 pés, ajuste no 014, limite na ITAP, 6200. O controle é o Papa Romeo Whisky, Tango Lúcio, fala a restrição de 110. Temo. Estamos livres dela ou não? Não, previsto, eu só cumpri essa restrição. Quero saber se eu tenho, vai ter condições. Se não tiver tráfego e puder liberar a gente, seria melhor. Comandante, questionamento foi se eu teria condições de cumprir a restrição prevista em carta. Pronto, Cota. 1-0 nas costas da Gol. Pronto, Cota, nas costas. Autorizado, Fortaleza, nível de voo 370. Decola opção na 0, esquerda após, perfumo, transição frotista. Tapezulo 19, Bangu, DCT Abucuia, após conforme a rota. Achando o transponder 5456, controle 120, décimo 80. Confirma a saída? Como? Transição frotê. Autorizado por Aleza 370, decora da 10, curva esquerda na Gumo, transição frotê. Após o Tapezulo 19, Bangu, Abucuia. 5456, controle 1208, voo 10 nas partes. Ok, somente confirmando a saída Momo, ok? Momo, transição pro ti. Momo, pro ti. Repassa pronto, pushback de acionamento, posição número 4. Gente, grato. Zero, meu pai da cima. Termativo. E até o Juliette Sierra confirmando baixar travado. Baixar travado na curta final. Todo autorizado no 7. Juliette Sierra. Espera no 864, complete a aproximação. Torre no 8 decimal... 1895, 1864, bom dia, bom trabalho. Confuso. Salvador, boa tarde, 1864. Boa 864, boa tarde, bom dia, continua a aproximação. Reporte no estéreo baixado travado. Pela como no estéreo baixado travado. E é sim, um bom dia. Oi, Salvador, poder de patrulha, está no através do Sorol. Mais um minuto para o novo sobrevoo, agora no eixo primário e secundário. Consciente patrulha, informe para o início, informe que tem um Boeing da Gol, a meia milha para o externo agora. Informe para o início para ver se é possível após a passagem do Gol. Vamos ali. Então, Juliette Sierra, 14, frequência ali vai estacionar a parte 4. Para o controle. 6200. Ei, o senhor vai parar a descida em 3000 pés, o ajuste 1013 agora. E previsto o senhor fazer o procedimento completo. Com órbita no NDB Simbra, curvas à esquerda. Gente, vai parar 3.000 pés, executa o X-Ray completo com órbita sob Simbra. Afirmativo. Patrulha. Ok, após o curso do Gol na final, segue sobre o Gol. Lembrando que será no primário e secundário. Afirmativo, estou ciente. Primário e secundário, patrulha. Afirmativo. Negativo, 9545. Eu tenho livre passagem. Gato. O Mike, controle. O serviço da data encerrado, Aracaju, frequência 120.3. Gol no 864, aos 1,6, direita 121.9. 209-08-64. 08 controle. Precisa de aumentar a zona de descida? Quanto seria melhor? Eu tenho pregando quanto? Prega 1.500? Então, seu curso da esquerda vai na proa 080, limitado por 10 mil. Desculpa, senhor, não confio no bolinho 08? Esquerda, proa 080, limite 10 mil. Esquerda 080, limitado por 10 mil, pro bolinho 08. Resolve se aumentar um pouquinho a razão a reduzir? Não resolve eu dizer não, eu tô com órbita em Simbra, 3 mil pés. Até cruzar o nível. 0-0-10. Oxanea, 6200, uma milha pra Simbra, dando órbita com a esquerda. Gente. Bonito. Já tem chamada de pouso na localidade? 1-5-0-5-7. Alfa, antes da Juliette, Oro 864. Juliette, portão 11, fica atento a fala mesmo, gate 8. Gente, atualizado Juliette, portão 1-1, através do 08, segue o Paulo, pegou 1-8-64. Olhei pro Juliette. Cara de afastamento, procedimento X-Ray, 3.000 pés, 6200. Gente. Ô Salvador, tá 3191 na 5. Seria autorização, galhão 340? Afirmativo, tanto fácil. Afirma. Avião pronto, Fábio. Está autorizado, Galeão, nível de voo 340. Decola opção 90, curva direita após, com o perfil da EL, Leda, após a posição Motiva. Onde intercepta? Perdão, 90, para sair conforme a rota do plano. Vai acionar no transponder 5471, controle 120, decimal 80. Na 3191. Você está falando isso? Positivo, a reserva está salva e a contato telefone. Seu destino. Grupo do Lúcio, quero uma foto. 208-3191, mais na. 3191, cotejamento correto, na pedra pronta. Feedback excelente. Chama. Então, ingresso no corredor Bonfim. Seguirá na prova 2-0 pelo corredor Bonfim, Roberto Bravo. 6200 para seguir a descida, confirma autorizado o procedimento. É negativo, só vou manter o som na órbita. Então permanece na órbita, então não é um procedimento completo, vai ficar em órbita sobre cima, 6200. Afirmativo. Já você tem a 500 pés, guardião 08. Ah, desculpe, mantendo 1500 pés, chame a torre, 118 decimal 95. Chama a torre agora, só confirmando já pode atuar, Salvador? Confirme. Que nós mantemos agora aqui? Mantendo 1500 pés, guardião 08, chamar a torre, 1895. Consigo um ponto de espera, 6200. Sete. Eu consigo um ponto de espera, 6200. Lente, só mais essa espera. Sete. Quatro informa, espera em rotatória. Afirmativo, proando rotatória para espera, ali para 04. Esquadrão Madeirulha já iniciou curva para Itapuã? Afirmativo, já turma da esquerda, para salão. Gente, reporte, espera em Itapuã. Chevarei, espera em Itapuã, patrulha. Corre, vamos ver, Guardião 08. Guardião 08, prossiga. O guardião desça para 1000 pés, ajuste 1013, informa o P3 força aérea para espera 1500 pés na rotatória, pode visual com o tráfego. Ele está a 1000 pés com 1013 no ajuste e vai reportar quando o amório pode andar hoje. Polícia 04 está saindo do tráfego, aproximando para rotatória, descendo para 1000 pés. Ok, tá ciente, estamos com um problema, um vazamento de óleo no motor número 2, necessitamos de pouso. Sim, Tenente Olympus, prossiga então com curva direita para final no zero e reporte na final no zero. A direita e para a final da 1 no 0, informará na final do 1 no 0, Olimpo 004. O Olimpo está declarando emergência? Negativo. Se possível, adiantar nosso voo. Seguinte, reporte na final no 0. Voltará na final do 1 no 0. Mantenha no 7. Mantenha a aproximação para o 7, reporte final de 3 milhas. Aproximação para o 7, reporte final de 3 milhas, 208, eu trago o 75. João ainda não é 75. Gente. Quando ele patrulha, o 10, seu farol de Itapuã. A quadrilha patrulha, mantenha o farol de Itapuã, aguarde as instruções. Mantendo o farol de Itapuã, só relembrando que a intenção agora é tráfego para Pilote e Pão do final. Suficiente. Estou sendo da sequência, aguarde instruções. Aguardando, patrulha. Aprovado. Aprovado, Renato Brás. Zulu November, controle. Vai, puta, vai fazer o November. O centro Recife em 1288, alterna 1260. Você pode mostrar pra lá. Reportará. Nave da Força Aérea. O senhor está 6 milhas à frente. Informe estabilizado na final. Confirme, está autorizado o procedimento agora? Autorizado. PCLE, informe estabilizado. Reportará estabilizado. Check o trem, 170 graus, 08 nós, pouso autorizado. Ok, livre pouso, Olimpo 04. Alfa Tango Tango, prossiga. Reporte para ingresso na 17. Autorizado após passagem do Airbus na final no zero. Ok, transmissão, vou estabilizar na final e na terceira milha, por isso que ele espera, a passar autorizado o Guardião 08. Afiança estabilizado, 6200, visual. Gente, complete a aproximação, torre no 8.95. 2.95, 6200. No solo aos 27, vai liberar a direita e chamar o solo 219. Chega. Sinal, está bem. Chama 6200, continua a aproximação, guarda a pista livre. Vento 180 graus, 079. Guardando. Identifique o 962. 962 aí. Olha, sob vigilância. Setor norte iniciando curva à esquerda para espera. Tem pouso autorizado, pista 10, 180 graus, 089. Livre pouso, pista 10, acionar 6200. Alfa e mantenha taxi Delta, aguardando pro cruzamento. Alfa, Delta, aguardando pro cruzamento, Olimpo 04. Controle, seu rodô. Muito bom dia, o 35220, centro da Oscar. 35220. Acione identificação. Desce inicialmente até o nível 070-5220. A idente descendo para o 070-35220. Mil liberado da restrição Itaque. 1013. 13.000 confirma, 1013? Afirmativo. Tá. Siga a patrulha 03. 08, nosso. Pouso autorizado, pista no 7. Ok, senhor. Livre pouso, 17, guardião 08. Responde ou não transponde a patrulha 03? Patrulha está visual com cara no final no 7? Confirme? Confirme se o patrulha, esquadrão patrulha está visual com cara no final no 7. Ah, sim, aquilo. Ok, então está livre a final, aguardando para se enquadrar após o pouso do cara, vou falar piloto. Ok, tá aí, deixa eu dar 1-0, para de lá. 2556, aguarda a cópia. Distanciamento, esquerda, proa 050, limite ao lock. Temos que até a parte 3. Parte até, a parte, até o parte 3, alfa, tem muito. Na sequenciamento, coisa esquerda vai na proa 050, limite ao localizador. Pela esquerda, proa 050, limitado pelo localizador, 35220. Afirmativo. Cena 6200, táxi de Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, guarda antes da Juliette, 6200. O 4032, desci redução para 170 mais. Até metade da pista, para agilizar, devido ao embreagem da azul se enquadrando aí na final no zero. Afirmativo, vai fazer até antes o break. Seguinte, forma nosso inicial para piloto. Sobre inicial. Guardião 08 aos 31. Deck track autorizado, ao livrar a pista tem frequência livre. Olha, a gente anda pra 2000, ele vem ter recepção, hoje o 4-0 de 2. Segue o PP da saída da Euleda, após Módiva. 5-4-7-2 ao transponder, 1-2-0, decimal 8-0 ao controle, gol no 5-5-6. Apenas confirmando a primeira aerovia, Pesulo 10, ok? Sim, gente, é Pesulo 10. Chamamento correto, a porta pronta, se estiver estacionamento, porção 2. Sim, Anac. Roma 094, a torre. 094, mais puta? Ok, você me chamou para iniciar a puxa? É. Pronto, a pushback de estacionamento. 7094 em coordenação com o equipe de solo, informa por trás. Sim, 094. Vai ser na 6200, vai manter por antes da Juliette, aguardando a liberação do gate 4, ok? Aguarda antes da Juliette, 6200. Reporte no final, baixar o travado, patrulha. Levar esse final, patrulha. Juliette autorizado, nível de voo na 00. Via Golf 677, decola pistão na 0, curva direita, cumprindo o perfil coral. Acena transponde 0275, controle 120, decimal 80, alfa, tamo tamo. Só descido até 3000 pés, ajuste 1903, está liberado da restrição em tarde. Até 3000 pés, o ajuste 1903, está livre da restrição em tarde, voo 1196. O trip 5220, descida para o 050. Descida para o 050, tripe 5220. Já iniciei. 4082 reduz até... Até que velocidade? Mínimo vai ser 1.50 mais. É, só até 1.50 mais. Mantendo. O Gol 1.62. Trato da sua 117 milhas, inevitável, vai iniciar a redução para 170 mais. Gente, iniciando 170 mais de redução, ou 1962. 5220, seu novo limite é magnética 120 do NDB Silver. 120, nova magnética para o trip 5220. Controle ao gol 1162. Faça o escuta. Convido o tráfego número 1, é o que está passando em Duna agora. Sim, número 1 é o que está passando em dono. Sou esse é o número 2 e o trip à sua esquerda vai ser o número 3. Gente, nós estamos a 15 milhas do número 1, não confere? Confere, é que há é, a possibilidade do número 1 fazer uma espera, então a gente está reduzindo só um pouco antes do previsto. Ah, ciente, obrigado. A pista está operando em toda extensão, né? Toda extensão. Obrigado. 4207. Para. Tá negativo. O senhor vai prosseguir via corredor Bonfim para a rotatória. Azul 4082, chame a torre em 18 decimal 95. 1895, azul 4082. 1162, descida para 2000 pés, ajuste no 013. 2000 pés com 1013, gol 1162. 15 mil pés, ajuste no 013. 1013, ajuste descendo para 3000, trip 5220. 5220, tráfego que precede a sua direita, 3 horas, 10 milhas. Precisando 5.100 pés. O senhor vai prosseguir como número 3, inicia a redução? Então, vamos fazer a redução então, como número 3. Você queria uma preferida aí? Pode reduzir até 180 nós. Reduzindo para 180 nós, como número 3, o trip 5220. E só está 20 milhas aí de Simbra, tem condições de, nesse nível, interceptar e continuar a descida? Afirmativa então. Vamos autorizado. Simbra. Índia, ponto de espera, torre 98, decimal 95, ajuste na 0, na 3, bom voo, na 0, na 4. Gente, direita Índia, ponto de espera 0, 18, ajuste agora é 1013, obrigado, bom dia. Assina 6200, após o táxi do Boeing até ponto de espera, ingresso Juliette, portão 4. Táxi do 4, 6200. Localizador, tráfego que precede 11 milhas à frente, inicia redução para 170 nós. Sente, trip 5220, reduzindo para 179. Controle, hoje na linha 255, bom dia, bastante de 1.70, bastante de 1.50. Desce até o nível 0506255, ajuste 1013. 1050, 1013, muito obrigado, todos lá de TAP. Então, vamos manter o padrão até Mari, Mari, TAP, TAP 2. Padrão, a gente sempre mantém, então é chegado, obrigado. Ok, como é? Para meio, acho que é controle o trip 5220 estabilizado no ILS. Gente, trip 5220, inicia redução, tráfego que precede à direita, 2 horas, 10 milhas, cruzando 3.600 pés, a intenção é que o senhor siga como número 3. Então vamos reduzir com o número 3 do trip 5220. Patrulha, mantenha 1.000 pés, prossiga para, prossiga no corredor. Informe na rotatória. Mandou o 162, o limite é o curso do localizador, está autorizado? da primeira aerovia? Ok, reporta pronto para estudar questionamento, procedimento está correto, portão é o 9. O semana está pronto? Ok. Toro. 0211. Toro 94, chamou pronto? A pista está pronta. A linha é mantém inicialmente, pista 10. A linha mantém. 94. Reporta antes da Juliette, o azul 4082. Reportada. O 094, decolagem autorizada, pista 10, 190 graus, 629. Decolagem autorizada 10, 094. Desça para 2.000 pés, 1013, tráfego que eu precede agora 7 milhas à frente. 2.013, acertar o tráfego trip 5220. Estabilizado, voo 1.92. Complete torre no 8 decimal 95. 295, boa tarde. Solo Salvador, bom dia, até 3895. A informação mais, autorização Guarulhos. Informação custa agora é a Oscar, guarda-copa 3895. Prepare a saída da El, Leda, Motiva. 3895. Estou deixando a torre no 8 decimal 95. 118 decimal 95, patrulha. 18 decimal 95, ajuste 9013. Bom voo. Ajuste 9013, segunda direita, 118 95, legal, volta para cá. Azul 4082, mantém a posição antes do ataque 6 Juliette. Vai bater a posição antes do ataque 6 Juliette, azul 4082. 013, 962. 1-0-9-4, aos 4-1-1-2-0-8. 1-2-0-8, bom dia. Pessoal, muito bom dia, Patrulha 03. Confirme, chama a torre. É o Patrulha 03, é o Papatanga Yacilo Golfo, está no corredor Interlagos com proa da rotatória. Gente, Patrulha 3, reporte rotatória. Lá na rotatória, 03. Cola pistão na 0, curva direita após. Cumpre o perfil da EL, lida após uma posição motiva. Onde intercepta a perdulum na 0, após bridge, a perdulum na 6 e após conforme a rota do plano de voo. Aciona o transponder 5476, controle 120, decimal 80. Autorizado Guarulhos 340, da EL, lida motiva. A rota do plano, decola no 0, curva direita, 5476, transponder 208, controle 3295. 3895, contagiamento correto, informa pronto, pushback, tratamento. 3295. Para tratar, curva 4207, a bordo 77340 centímetros. Taxa autorizada via parte de alfa, ponto de disparo, torre 198, decimal 95, ajuste no 0, 13, bom voo, 4207, azul. E aí, para 2, não, do que eu posso esperar, 2003, obrigado, agora. Sete estacionamentos, vamos para o tarde, tá? Que beleza, vai que beleza, azul 4082, observe o táxi do companhia até o ponto de espera da pista no 0, após ingresso a Juliette, portão 8. Para passagem, Juliette, portão 8, azul 4082. Chama Gloriosa Torres, salva lua em 8.95. Comandante, Gloriosa Torres, 118.95, grato e bom serviço. Torres Salvador, muito bom dia. O Trip 5220 na final. Trip 5220, continua a aproximação, pista 10, reporta baixado e travado. Sente. Foro 162, o solo aos 44, à direita 219. Tá, Torres Salvador, tá 3191, pode ficar pronto, já pode melhor. Gente, mantém a ponta de espera, 3191. Ah, é isso. 0, tá bem, por gentileza aí, autonomia. Autorizado até a saída do patch 3, ó, tango, tango. Vamos de Salvador, boa tarde, eu vou 1162. 1162, boa tarde, ingressa Alfa, Juliette, portão 10. Fica até tua fala mina através do gate 8. 1162. Falou, bom dia. Gol 1790, deixa a informação aqui da autorização para aqui. Aguarda cópia, prepara a saída PUCA. 1790. Pulse deck acionamento, gol 1556 no 02. Aguarda, 1556. Patrulha 3, Negadão, confere. Patrulha 3, consegue se enquadrar com o número 2 para pouso após a passagem do ATR? Ah, sim, mas aguardar a passagem da ATR. Gente, aguardando a autorização de pouso, Yankee Zulu Golf. Ah, aguardando. Após passagem da TR da Strip, alinha e mantém pista 10. Alinha e mantém na 10 após o Strip. Tem o pessoal trabalhando ali, né? Sim, o pessoal trabalhando lá com o alongamento da cabeceira. Ah, ok. E Exo Golf, pouso autorizado no 7, 1.80 graus, 08 nós. E Exo Golf, pouso autorizado. Vai para o hotel. Cinco dois dois zero aos 47, direito 219. Direito 1219, grato, bom serviço. Do 4207, me escuta? Três 191, tem pista livre, 170 graus, 089. Se colagem autorizada, pista 10. É, tem a colagem, 0, tá? 3, 1, 1. 9, 1. Será que entra o sinalizador 35220? Solo Salvador, até 3895, puxa acionamento 03. Número 2 no setor, aguardo 3895. Já previsto. 1556, pode iniciar, gate 2, a porta pronta para o táxi. Para o táxi, eu estou com você. Zero azul, 4207. Falim, mantém azul, 4207. Falim, mantém. Pronto, agora. 30 Recife 370 nível, prossegue para o Whisky 58, decola pistão no A0, curva esquerda após, compra o perfil Puka, já uma após Aracaju. Aciona o transponder 5503, controle 120, decimal 80. 370, superior 58, decola no A0, esquerda Puka, já uma Aracaju, 5503, 1208. É mais correto, informa pronto, feedback e acionamento, 1790. Tomara. Dura a frequência livre. Foi um, aos 49, 1208, bom voo. 208, bom trabalho, bom dia. 4, chama o centro, 1264. Olha só, 12685, alterna 12545. Olha 4, copiou? Prossegue para o 094. 12685, 12545, o centro Recife. 12625, 2545. Bom dia, Salvador, TAM 3191. Cruzando agora 2000 na sua escuta. 3191, meu cordial. Contato radar na decolagem da El Vilas. Contato radar, pode curvar a direita lá, da El na proa? Autorizado. Obrigado. Azul 4207, decolagem autorizada, pista 10. Decolagem 104207. Então, inconsciente, mas tem ponto zero. Salvador, Oceana 6255, sinal da pista no zero. 6255, aguardando o pista livre, continua a aproximação. Vocês falam que perdeu o contato com o controle. Confirma? Fala que perdeu o contato com o controle, o 6255. Seguinte, continua a aproximação, aguarde o pista livre. Última zero em coordenação do grupo de solo, reporta para início de ataque. Todo autorizado, 6255, vento 180 graus, 079. Posição 0, 6255. Azul 4207 ao 52, 120, decimal 8. 208, 4207, obrigado, boa tarde. Alfa Tango Tango após Airbus da final da Avianca, autorizada a mesma tela. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4207. 4207, meu cordial. Contato radar na decolagem, serviço de vigilância, saída da EL, no perfil. Segue perfil da EL ao 340, 4207. Vou apertar. 255 no solo 54, à direita 1219. Direita 1219, 255. Alfa Tango Tango, vento 180 graus, 089, decolagem autorizada. Alvo 6255, Lisão. Sena 6255, táxi autorizado via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, o 1556 ali, mantém pistão na zero. O 1790 mantém, está autorizado o táxi até através do 62, vai guardar através do 62, vai seguir a aeronave da TAM até o ponto de espera como número 2. Ponto de espera 118.95, ajuste 10 no 3. Táxi até a posição 62, até através do 62. Táxi até o 62, agora o TAM, depois que for autorizado vai ser. A bordo, galeão 34 horas. Confirmando, tá 3895, a aeronave sobremodulou com sua transmissão. Poderia repetir as informações do táxi? Vamos lá. Para, 157 a bordo, galeão 4 horas. Então, bom dia, passamento da Secretaria de Transfer, quem tiver informação, ótima. E desce via para 2013. Charlie Fox. Desce via para 2013, aqui foi Charlie Fox. A 213, autorização para Rio de Janeiro, Galeão. A 213, aguarda a cópia, preparada a Leda Mótima. A Leda Mótima, aguarda a cópia. Nada presente, voa direto em TAP, está completamente legal no setor. Quem mudou? Fazer o previsto, tá presente, por favor, Mari, Mari, Tap, Tap, Dona. Então, foi seu previsto, Mari, Tap, Dona, Charlie Fox. Controle Salvador, bom dia, tá 3804, informação ótica, passando 80 para 1150. 3804, acione identificação, chegada Mari autorizada. O 3804 vai descer até o nível 050 inicialmente. Mari, identificou, desce a 050. Permanece sob vigilância. Conforme. Nível 360, saída da EL, transição mótiva, decola no 0 direita após. 55 no 0 código, no 208 controle. A gentileza quer repetir de forma mais pausada. Confirme. Não consegui compreender com essa velocidade de sintonia. Pode repetir mais pausadamente? Ciente. O GNA 213, autorizado Salvador Galeão, via Ampers, Luno Zero, SMAP, Mújito, Barbacena. 360 nível, Dael, transição mótima saída, decola da 10 direita após, decolagem 5510, código 1208, controle. 360, aprovado para o Rio de Janeiro, e a Andes Luna 0, SMAP, Lúcio, Barbacena. Descobre direita, 5510, responde 1208 ao controle. Correto, chama pronto 4. É pelo Lima, que o Lula. Se é conseguir compreender a aeronave que me chama, porém, sua transmissão está muito baixa. Cheque equipamento de rádio. Tecono 3395. Boa tarde, 4207. A Golco já está se... está indo em direção ao ponto de espera para a pole do pátio principal. Tá, Lidac, ponto 0195. Portão 1-6255. Portão 1-6255. Papa Romeu Hotel Juliette Serra, prossiga e cheque equipamento de rádio que a tensão está muito baixa. Sente, 6255, confirme a parede de velocidade. Negativo, 6255 segue para o 1. Juliette Serra, negativo, contato, cheque equipamento de rádio, transmissão ininteligível. Informação ótima, investido na 70. Agora 962, bom dia, autorizado. Chegada Mari, voe Mari, deixa para o nível 060, altímetro na 093. Por água, após direto, 370 nível, decola da 90 esquerda, após 5522, o código, 1908, controle. Pode me ajudar a confirmar a saída? Pucca, transição Aracaju, confirmando Pucca, Jamo, Aracaju. Autorizado conforme 370 para Maceió, por isso 58 Orago, direto Maceió, 370 ao nível, decolta 90, Pucca, Jamoracaju, 5522, código transformer e controle de saída 208, chegou no 864. Correto, chama pronto, portão 1-1. Portão pronto, gol 1-864. Agora sim, transmissão está 5/5, ainda não tem o seu plano de voo, estou checando com a sala IS, já retorno um minutinho cópia. Confirmando, vai para Manati? Negativo, vai seguir como número 4 na aproximação, na 96. É, obrigado. Aproximação, Lima Kilo Zulu, mantenha a chegada. X-Ray Charlie Fox, desça para 2000 pés, sem restrições, altímetro na 0 na 3. Está livre, aliás, X-Ray da pista na 0, reporte estabilizado. 2000 pés, sem restrições, LS X-Ray da 1-0, reportar estabilizado, Charlie Fox. Na 556, voa Bridge. Na presente, voa Bridge, gol na 556. São 3895, decolada 02, controle 120 decimal 8. 608, tá mais. Controle Salvador, é o 3895 da TAM, cruza 1000 da EL. São 3895, contato radar, subiu para o nível 340, cumprindo o perfil da saída da EL. 340, mantém o perfil.